Thank you. Salvador, Atlantic American 230. American 230, Salvador Ground Control. Air American 230, thanks for their clearance to Miami on the way. What's the flight level request? American 230, what's the flight level? 230, 360. Roger, 360, standing by. American 230, ready to copy. American 230, ready to copy, sir. You are cleared to your destination, Miami International Airport. According to your flight plan on route, flight level 360. After takeoff, left turn, moment departure, landing transition. Call code 5173. Approach, Salvador approach control 119.35 and it's Salvador tower 118.95. American 230 is clear to Miami, flight plan route, level 360 on departure left, turn Momo on departure, Neman transition, squawk code 5173, 119.35 for departure and tower on 118.95. Okay, you are read back. That's okay. Report ready to start our engines. Report ready to start American 230. 520 na escuta da Tony. Afirmativo, passou externo baixando travado. Muito bom dia, Silvia. 3520, bom dia, livre pouso, piscina 0, 201, 00 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado pouso, pista 190, tá? 3520. Plan 3520, solo foi o Zulu 7, direito no 211, solo. Direito no 211, 3520. Plan 3520, livre táxi via Alfa Juliette, posição 03 do parte 1. Positivo, Alfa Juliette, posição 03, André 520. Livre pouso, obrigado. Go ground, American 230, ready for push and start. Stop and pushback approved. Call me ready for taxi. Hey, push and start approved. We'll call you for taxi, American 230. Gonçalo, da 3520, só está mantendo a posição, aguardando o monitorador para ingressar na posição. Gente. Solo 2-2, libera direita, solo 1-2-1, décima 1. Direito 2-1-1 da 3-1-7-0. Temos, só que vou aguardar um pouquinho eles chegarem. Solo da 3-1-7-0, livre. Tá, 3-1-7-0, livre táxi via Alfa, chame antes da táxi via Juliette. Passa o Juliette, tá 3-1-7-0. Copiou, tá 3-5-2-0. Vou aguardar um pouco. Aí, chegaram, né? Positivo, acabou de chegar, muito obrigado. Eles são, nunca são imediatos. Demoram alguns segundos e logo em seguida chegam. Tá bom, muito obrigado. Qual é a posição para o TAM 3170? TAM 3170, seu portão será o 06. Alfa Juliette para o 06, autorizado então? Autorizado. Sente. Crown America 230 is ready for taxi with Charlie. America 230 waiting. Maintain position. Maintain position, America 230. America 230, tax approved. Holding point runway 10 via April 1 to your left until rolling point. We cleared the holding point 10, April 1 left, and holding point American 230. American 230, how many persons on board include crew members? Postal's aboard 146 for American 230. 146? As aboard of American 230. Roger, thank you. When approaching rolling point, change the tower frequency. Bye-bye. Hey, put on the phone with this tower. Good day, American 230. Salvador Tower, American 230, approaching 10, ready for departure. American 230, clear to line up and take off, runway 10, wind 110 degrees with 5 knots. Clear to line up and take off, American 230. American 230, Airborne 32, North Vader Departure, frequency 119.35. 11935, American 230. Victor, Telesan 3520, formação Delta, posição 03, desautorização para a João Pessoa. Tá, 3520, autorizado para João Pessoa, conforme rota do plano de voo, nível 370. Após decolagem, saída pouca, transição Caju, curva esquerda, controle 1.9.35, torre 1.8.95, código transponder 5403. Autorizado nível 370, rota Campão, para João Pessoa, rota 10, curva esquerda na Puca, transição Caju, controle 6.1935, a torre 1.8.95, acionando 5403. Protejamento correto, chame pronto para acionar. Positivo, chamar. Autorizado, Chato 9-3. Ativo, vamos lá para o táxi 3520.